anticipated moment in racing. Fala galera, voltamos então agora para o segundo bloco para falar da Full City 300, que foi a corrida que aconteceu da X-Men Series na sexta-feira à noite, né? A corrida um tanto movimentada, mas claro que domina aí parcialmente, né? Domina aí de um Cup Drive, e também tivemos a grata surpresa do domínio aí do Chris Buescher, né? O Chris Buescher aí que teve todo momento aí com a vitória na mão, aliás, a vitória chegou a ser dele, né? E tava ali na... Eu vou falar lá no final, lá do Green White Checker Edge, né? A vitória ali foi... Ele tava com o Bush ali, tenho certeza que ele iria, sim, vencer essa corrida, por ele estar com um bom carro, tá fazendo andando muito bem por fora, que é a posição que ele tava, né? Só que, infelizmente, ele ficou sem combustível, e acabou aí perdendo a corrida. Aliás, a vitória seria dele se não tivéssemos esse acidente aí na volta 296, né, com o carro 0 e o carro 13 do Harrison Rhodes e o carro 13 do Brad Tigre, né, que eles acabaram se tocando aí, teve um problema aí na curva 4 aí. Se não fosse... Claro que o Sim não entra na pista, né? Mas se não fosse esse incidente aí, o Chris Buescher teria vencido essa corrida aí e teria talvez mudado um pouco o campeonato aí, né? Esse campeonato, essa diferença teria aumentado ainda mais e não ter caído, igual já caiu, essa diferença caiu um pouco mais aí, já que pelo menos o Chris Buescher conseguiu terminar em 11º, salvando aí alguma coisa, creio que de vitória para 11º, que ficou sem combustível, ainda foi um bom resultado aí pro Chris Buescher, né? Não foi tão ruim assim. Já que o ruim foi o Tadino, né? O Tadino foi o que conseguiu mais pontos aí dos contenders, né? O Tadino conseguiu 40 pontos aí, ele conseguiu tirar essa maior vantagem aí, né? E o Chase Elliott foi o 7º colocado. Então, assim, para o Chase Elliott até o Brandon Galgo, a diferença não foi tão grande, tão desfavorável assim. Foram apenas 2 pontos, mas o Tadino, sim, conseguiu tirar uma diferença um pouco maior aí, né? Já foram 5 pontos que o Tadino tirou. Vencedor. Claro que caiu no colo do Kyle Busch. Kyle Busch venceu aí, vitória de número 73 na X-Men Series, fazendo história, sobrando o Kyle Busch aí em questões de vitória, números espetaculares. São 302 largadas e 215 top team do Kyle Busch. 180 top 5, 73 vitórias, 44 poles, 15.058 voltas lideradas. Já passa de 17 milhões de dólares em pontuação. Uma média de chegada de 9.4, média de largada de 8.3. Realmente números impressionantes aí do Kyle Busch. E só para completar mais um número aqui, o Kyle Busch já rodou 71.490 milhas até agora, né, nessas 302 largadas. Após todos esses números, então, falar aqui o número de vitórias do Kyle Busch em Bristol. Até agora foram 8 vitórias do Kyle Busch em Bristol. Realmente um número aí, sim, espetacular do Kyle Busch aí, 8 vitórias, né? A primeira foi lá em 2006, eu tenho essa corrida gravada em DVD. E a última agora em 2015 aí, né? Lembrando que 2010 ele venceu, 2011 ele venceu as duas, 2013 ele venceu apenas as duas, 2014 ele venceu uma só e 2015 ele venceu uma só porque na outra corrida ele não participou, porque ele estava com a perna quebrada. Então o Kyle Busch aí, né, vem sobrando em Bristol. Quando é Bristol, já sabemos que Kyle Busch pode vencer. Mas vamos ser um pouco sincero aí. Essa aí ele não venceria. Quem venceria seria o Chris Busch. Mas o segundo colocado, Kyle Larson, né? Kyle Larson conseguiu aí um bom resultado. Aquele resultado, vamos dizer assim, bateu na trave, né? Segundo colocado aí. Então, parabéns ao Caio Laes pelo seu segundo resultado, segunda colocação, né? Fazendo um bom resultado aí com o carro 42. Esse ano até agora, 2 top 5 e 6 top 10 em 8 largadas. O Caio Larson, eu que estou proibido de fazer qualquer elogio ou qualquer elogio pejorativo ao Caio Larson até o final do ano, não comento. Ah, daí é que foi simples, eu posso comentar. Foi bom, sim, então parabéns a ele. O Danny Hamlin, que foi o pole, quebrou o recorde da pista, né? O Danny Hamlin que mandou super bem aí, tanto na Xfinity Series como na Sprint Cup, né? Ele, apesar de não ter saído com a vitória, ele fez a pole das duas corridas e quebrou o recorde nas duas corridas. Parabéns ao Danny Hamlin. Foi o pole, terminou na terceira colocação, liderou algumas voltas ali também, foi um dos que mais liderou, 106 voltas lideradas, né? Mas infelizmente não ficou com a vitória, mas ele terminou na terceira colocação. Então parabéns ao Danny Hamlin pelo seu bom desempenho com o carro número 20, né, da Gibbs aí. Esse ano até agora então são 2 vitórias, 5 top 5 e 10 top 10. Meu outro destaque aqui, eu vou dar para o Kevin Harvick, né, 8º colocado, com o carro 88 da General Motorsports. São 2 vitórias até agora, 3 top 5 e 7 top 10, né? Para quem largou 9 vezes, é sim um bom resultado aí, né? Resultados expressivos aí para o Kevin Harvick. Então, parabéns, Kevin Harvick, pela sua 8ª colocação, levando esse carro 88 para mais um top 10. O outro destaque, claro, vai ser o Chris Busch. Chris Busch teve pole seca, né? Terminou a corrida apenas em 11º. São 2 vitórias, seria a terceira vitória, deve dar tudo certo. Não tivesse, nem tivesse tido essa amarela, né? São 10 top 5 e 12 top 10, né? Esses números aí poderiam estar um pouco melhor com a vitória. E claro, falando ainda mais em campeonato, essa liderança dele estaria um pouco maior. Aí tem um dado bem interessante para vocês. Eu vou repassar esse dado na parte do campeonato, né? Mas no Kentucky, na 16ª corrida do campeonato, foi quando ele teve a sua maior pontuação enquanto ele teve na liderança. Lembrando que ele sustenta essa liderança desde Iowa, né? Lá no final de semana em Iowa, na primeira corrida em Iowa, que ele vem sustentando essa liderança. O Chris Buescher, foi quando ele venceu, né? Ele assumiu a liderança do campeonato e desde lá ele vem sustentando essa primeira posição. No Kentucky foi quando ele teve o seu maior pico de líder, vamos dizer assim, quando ele teve 36 pontos de vantagem para o Chase Elliott, né? São 36 pontos. Atualmente essa diferença caiu para 19 pontos para o Ty Dillon. Então isso aí mostra um pouco a irregularidade de todos os pilotos, né? E o Chris Busch, que veio ficou um período devendo aí, né? 12º em Daytona, 11º em Kentucky, London, 14º, Indianápolis, do super mal, uma péssima final de semana lá em Indianápolis, em Iowa também, que tinha só o contender ali também, ele foi apenas o 13º, desperdiçou uma grande oportunidade de somar mais pontos, e agora em Bristol também teve uma pane seca aí, o Chris Busch. Vou repassar aqui o top 10 para vocês, o top 20 já como um todo completo, Kyle Busch, Kyle Larson, Danny Hamlin, tadinho do Daniel Soares, foi o top 5, né? O Brian Scott, Chase Elliott, Kevin Harvick, Reagan Smith, Brendan Gaughan foi o top 10. Chris Busch, Daniel Hollister, Brandon Jones, Jenny Clements e Lando Carson, 15º. Ryan Sieg, Roush Stein, Kyle Cohen, o JJ Ely e o David Starr, o 20º colocado aí. Meu destaque fez muito pelo pouco que tem, eu vou dar essa semana para mais uma vez o Jeremy Clemens com o carro 51, né? Parabéns aí para ele com o seu Chevy número 51, da equipe dele própria, que é um time caseiro, por isso que eu sempre estou aqui destacando esse time aí, tá? Ele que não recebe apoio de nenhum time, desde que eu não sei se recebe aí de alguma coisa de outro time aí, mas pelo que eu sei, é um time 100% caseiro mesmo, anda com as próprias pernas. O Ryan Blaney, né, ele que venceu a Truck Series, foi apenas o 22º colocado lá na sexta-feira à noite lá, um resultado não muito bom aí pro carro 22 na questão de owner points, né, mas ele tá com uma diferença tão gigantesca que eu acho que nem penso eu que nem problema terá, para o campeonato do Warner Points, esse resultado meia boca, vamos dizer assim, do carro 22. Passar os números da corrida aqui para vocês, né? A corrida teve duração em cerca de 2 horas, 1 hora e 51 minutos. 8 bandeiras amarelas, tivemos 10 trocas de liderança. A margem de vitória foi de 0.426 do Kyle Busch para o Kyle Larson. O Kyle Larson, que há uns anos atrás aí, deu muito sufoco para o Kyle Busch, né? Uma chegada muito apertada, quase venceu a corrida, mas dessa vez não foi bem assim. Dessa vez aí o Kyle Busch foi embora mesmo, deixou o Kyle Larson para trás aí e engoliu meio segundo, que meio segundo na pista de um oval de 0.6 de meia milha, né? É muita coisa. Vamos aqui, bandeiras amarelas. Bandeiras amarelas foram 8 no total, né? Tivemos 17.2% da corrida em bandeira amarela e tivemos também a média de 27.8 voltas de bandeira verde. Ou seja, a cada 27 voltas, uma bandeira amarela foi parando a corrida aí. Bandeira amarela, falando da bandeira amarela, na volta de número 54, o carro 90 apresentou problemas, né, do Mario Golesing. O carro 90 acabou tendo problemas aí, né? Eu tava lendo um negócio diferente aqui, que o carro não tinha nem largado, mas ele largou sim, hein? Como não? Ele largou lá atrás porque ele fez ajustes no carro indevidos, né? Porque o carro fica em regime fechado e o carro foi feito ajuste, então isso não pôde, o carro foi penalizado. Ele largou no fundo do pelotão. O carro 90 teve um acidente na curva 2, depois tivemos detritos na curva 4, depois o carro número 25 e o carro 52 também trocaram tintas, o carro 14 também na volta número 193 teve problemas. O carro 28 e o carro 43 na volta 215 teve problemas também, né? Que acabaram batendo aí o carro 28 e 43 da Coda Armstrong e o J.J. Eles se estranharam aí. Depois também o carro número 1 do Elliot Sadler e o carro número 62 do Brendan Gaughan. O Sadler pra mim errou. O Sadler foi pra cima do Gaughan e o Gaughan realmente não teve o que fazer, né? Foi um erro do Sadler aí. Talvez um erro de spotter, porque como ele foi subir para defender a posição, né, ele fechou o Brendan Gaughan de maneira errada aí. Para mim foi um erro do Gaughan nessa situação aí. Depois na volta número 259 tivemos problemas com o Ryan Reed, o John Stallings e o carro 97, que eu não lembro quem teve no 97, né. 97, eu não lembro. O Dylan Kiazelski continua no carro aí, acabou tendo problemas aí. O carro do Voodoo, né? O carro do Voodoo aí teve problemas aí. E depois na volta 296, aonde tudo mudou, fez mudar toda a corrida, né? O Harrison Rhodes junto com de novo, né, o carro número 13 aí do Brandon Turk, que tiveram problemas aí, né? Essas aí foram as bandeiras amarelas, tá, pessoal? Lembrando que tivemos, né, eu já falei aqui, mas tivemos a extensão aí do Green White Checkered. Falando aqui, voltando um pouquinho lá atrás, né, na relargada, o Chris Busch iria relargou por cima, e o Kyle Busch relargou por dentro. Claro que a linha de cima era sempre muito mais rápida, o Chris Busch iria embora, né, ainda mais que ele tinha um carro muito bem equilibrado. Então essa vitória aí seria dele aí, mas a falta de combustível não deixou levar seu truque para o Victor Lane, cruzar a linha em primeiro e nem ir para o Victor Lane, com certeza. Pessoal, campeonato, né? Agora vamos falar do campeonato aqui um pouquinho. O Chris Busch continua na liderança, Ty Dillon agora está apenas 19 pontos atrás. A diferença praticamente foi pela metade, né, cara? Pela metade essa diferença aí do Chris Busch para o Ty Dillon. O Chase Elliott está ali, né, em terceiro colocado. Ele está 23 pontos atrás do Chris Buescher, né? Esse é o campeonato aí. Como eu já falei na Truck Series, vou falar aqui na Xfinity Series, né? Esse campeonato aí para mim vai ser entre os três aí. Eles vão realmente decidir quem será o vencedor, né? Quem será o grande campeão aí no final do ano. Do Chase Elliott para baixo, que né, Reagan Smith, Eli Sadler, Daniel Soares, né, esse aí, essas diferenças estão um pouco acima do normal aí, que isso aí eu já, isso aí, como eu, isso aí, né, eu já até falei uma vez, é um campeonato aí meio surreal, né, eles que com certeza não vão acompanhar os outros times aí que estão se desenvolvendo muito bem. Então vamos lá. O Egan Smith, né, vem 51 pontos. O Elliott Sider, 82 pontos. Depois tivemos aí isso do líder, tá, pessoal? O Soares está 103. O Daniel Soares e o Wallace Jr. estão empatados, 103 pontos atrás do líder, né? E depois tivemos aí o Brandon Gallagher com 124. O Ryan Reed, 194 pontos atrás do Chris Buescher. Uma diferença praticamente surreal, que uma diferença que não dá para tirar, nem se eles quiserem. Né? O Egan Smith ali, talvez com um pouco de sorte, ele até consiga tirar parte aí dessa diferença. Então, pessoal, esse aí, né, foi o bloco da Xfinity Series, e eu já volto daqui a pouco para falar da Sprint Cup da Irvine Tools, sem número, porque a corrida lá não tem número, é só Irvine Tools Night Racing.